Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é sexta-feira, estamos a dar início a esta edição apenas às 21h30. Mas estou aqui para lhe trazer, mais assim, 30 minutos de música. Vamos hoje dar início a uma emissão que, pela segunda vez desde sexta-feira passada, pela primeira vez desde sexta-feira passada, é dedicada à música mais calma. Hoje começamos com esta musiquinha bem calma, sim, mais para Iris, mas vamos seguir com reggae. São dois temas que vai poder ouvir nesta edição, sim, vindos da Jamaica e que trazem outros ares à nossa estereofonia. Derek, Faye and Pablo trazem-nos Mazurka, uma música de veras sensual para iniciarmos em grande esta noite de sexta-feira. Ainda para ouvir Brian Lee and the Dragonaires, o tema Can You Hear Me, bem descontraído e com este ritmo bem vincado, fazendo lembrar as rastas e o Bob Marley, aquele que sempre associamos a esta mágica terra, a este mágico país, a Jamaica. Vamos assim dar início, ou dar sequência à nossa edição do musical, e nesta noite de hoje, 25 de Fevereiro de 2011, uma noite em que estamos aí para o ar, 60 minutos mais tarde do que é habitual. Vamos à música então? Até já. If this is really the way to do the bedroom mazurka, I'm taking up dancing. Come here, Max. I'm sexy. I'm here to teach you to do the bedroom mazurka. Our first lesson is the 9.99 and a half. Don't run, Max. Max, don't run. Let's get it on. I want you come on. Tell me that you love me tonight, tonight, tonight. Max. agora sair do reggae e ir para um estilo mais descontraído. Solda Olda Colda é o tema que nos é aqui trazido por Beverly Knight. Depois vamos ficar com Harvest Storm, tema instrumental de Alton. E daqui a pouco eu volto para as despedidas desta edição do musical, dedicada hoje, podemos dizer, hoje foi um bocadinho mais do que chill out, foi chill out, foi pop, mas um pop assim muito leve, e também reggae, assim iniciamos a edição de hoje. Vamos à música então, Solda Olda Colda, tema de Beverly Knight. Change your mind, and I wonder. Fechamos esta edição de Musicalia com Kayama, de Adiemos. É assim que fechamos esta edição de sexta-feira para o dia 25 de fevereiro de 2011. Vamos ouvir esta música. Já sabe que hoje não há voo noturno, mas para a semana, para certamente. Quanto ao musical, está de regresso na próxima terça-feira. Por agora, trago-lhe esta música, então, Kayama, de Adiemos, para fechar esta edição, nesta noite, em que hoje iniciamos uma hora mais tarde. Fique bem, boa noite, até terça-feira. I'm a I'm a father.